mestre, silêncio, hein? Muita atenção. Eu sou o professor que vou examinar. Quem não me responder, a bomba vai levar. Nós somos as alunas, o fino do saber. Quero ver. Se o mestre perguntar, nós vamos responder. Thomas Edison foi um grande inventor que já morreu. Qual foi o seu invento? Foi a lambreta! Exato! Inventou uma lambreta, foi pra Barra passear e atropelou quatro idiotas que eu canso de ensinar. É a lâmpada! E nós estamos... E cala a boca! Não estuda, depois quer reclamar. Vai levar zero todo mundo. Vou perguntar a você agora aí, viu? Viu, Moreninha? Vamos ver. Presta atenção, é você. Silêncio! Existe um mamífero que mora no oceano, que é o maior peixe, é a banana! Exato! A banana é um mamífero, o abacate é um quadrúpede, e eu vou usar uma mão pra dar bolo em quatro jacas. É a baleia, seus idiotas! Eu acho que é o máximo! Você tá o máximo, porque não acerta uma? Vou perguntar pra você agora, magrela! Será possível que eu não posso dar essa aula? É prova! Presta atenção pra você agora! Silêncio! Qual o nome da ciência que estuda os algarismos? Respondam bem depressa, é macarrão! Exato! Macarrão estuda números, feijoada, geografia. E vocês são a inconsciência que só me dão azia. É matemática, suas idiotas! Nunca estudam! Cala essa boca! Silêncio, eu vou apelar pra ignorância, hein? Lá vai bala, vou dar tiro! Cala a boca!